Pegar na tua mão é dormir com perfeição, acordar os pés no chão, bem longe da solidão. E se na vida tudo não valeu, eu vou procurar você pra dizer que não deu certo, não bonito nem correto, mas que a vida é mesmo assim. Papá, papá, assimile as cores desta canção. Espero é ser feliz então, é pegar na tua mão, é dormir com perfeição, acordar e os pés no chão, bem longe da solidão. E se na vida tudo não valeu, eu vou procurar você pra dizer que não deu certo, não bonito nem correto, mas que a vida é mesmo assim. Papá, papá, assimile as cores desta canção.